no trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. No trem da saudade, lembranças. Olá, começa agora no Trem do Tempo, Leituras e Livros. Eu sou Antônio Mioto e hoje conversamos com a pesquisadora e professora Ângela Figueiredo, que nos contará um pouco sobre suas leituras, em particular de uma crônica que tanto aprecia. Vamos ouvi-la? Eu escolhi esse texto porque acredito que em momentos de pandemia o humor tem possibilidade de nos alentar um pouco, que é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, do livro O Melhor das Comédias da Vida Privada. Regininha ou Os Três Dias do Condor. O Wilson reconhece que errou. Sua única defesa é que é um homem e que os homens estão sujeitos a isso, principalmente depois dos 40. Nenhum homem com mais de 40 está livre de ver aparecer uma Regininha em sua vida. Wilson conheceu a Regininha no trabalho. Tudo aconteceu porque o Veiga, que normalmente atendia no balcão, tinha ido tomar um café e o Wilson, apesar de ser chefe da repartição, se vira obrigado a atender a moça. Depois, a moça se atrapalhara no preenchimento do formulário e o Wilson se vira obrigado a dar volta no balcão para ajudá-la, postando-se atrás dela e guiando a sua mão pelo labirinto burocrático do papel, sentindo o perfume de sua nuca. É sabido que depois dos 40, os homens ficam indefesos contra perfume de nuca. Aconteceu. Pronto. Wilson não nega. Quando a moça assinara seu nome embaixo do formulário, Regina Flores, Wilson ainda segurava sua mão e roçava sua nuca com o queixo. E quem pensa na família, na profissão e no ridículo numa hora dessas? Os dois só esperaram o tempo de Wilson carimbar o formulário e atirá-lo longe para sair dali, quase correndo. E durante 3 dias, Wilson não apareceu em casa, nem telefonou. Quando apareceu, foi para contar tudo e dizer: aconteceu. Pronto. A mulher, Matilde, que fizesse o que quisesse. Se decidisse expulsá-lo de casa, ele iria. Se decidisse aceitá-lo de volta, ele voltaria. A Regininha foi uma loucura passageira. Um acesso. Um ataque. Isso. Um espasmo. Um espasmo de 3 dias. Matilde aceitou de volta e a rotina da família voltou ao normal. Mas, na primeira vez em que reclamou de alguma coisa dentro de casa, Wilson ouviu o desafio da mulher. E a Regininha? E, dali em diante, toda vez que ameaçava uma queixa de qualquer membro da família, ouvia a mesma resposta ou deixava de fazer a queixa para não ouvir a resposta. Até nas coisas mais banais. A sopa está com pouco sal. E a Regininha? No outro dia, o Wilson estava tentando dormir a sesta e começou uma algazarra no corredor do seu andar. Abriu a porta e viu os garotos do 604, o Eusébio e o Elzir, batendo bola, chutando a bola contra as paredes e as portas. Vocês estão incomodando todo o prédio, disse Wilson. E o menor, o Elzir, respondeu com sua voz fina: ah, é? E a Regininha? Wilson fechou a porta e voltou para o sofá, tentando dormir, mesmo com o barulho, sem saber quanto tempo passaria até que a Regininha fosse esquecida. Talvez anos, talvez décadas, talvez nunca esquecessem e a Regininha fosse o único assunto no seu velório. Talvez a Regininha reinasse na sua posteridade. Talvez a Regininha fosse a referência de sua vida. Lembra do Wilson? Quem? Wilson, o da Regininha. Ah! Wilson dormiu e sonhou. E sorriu enquanto dormia, sonhando com os 3 dias. Esse livro eu ganhei de uma grande amiga em 2004, num amigo secreto de livros. E tenho ainda com muito carinho a dedicatória que ela me escreveu. Enfim, o livro carrega a sua história. E esse livro sempre me fez rir em algumas situações. Obrigada, espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Distribuída.